saber. Entre a gente nunca existiu o segredo. Não preciso ter coragem, muito menos sentir medo de me abrir. Deixa eu te falar, não é só a gente que às vezes fica mal. Isso acontece quase com todo casal. Tudo normal. Sei que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel. Mas se você quer saber, eu vou te dizer. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. A gente não tá junto por acaso. Se eu sou seu presente, deve ter uma razão. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. Pra ser fiel não preciso tá colado. Onde tem amor não existe traição. Sei que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel. Mas se você quer saber, eu vou te dizer. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. A gente não tá junto por acaso. Se eu sou seu presente, deve ter uma razão. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. Pra ser fiel não preciso tá colado. Onde tem amor não existe traição. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. A gente não tá junto por acaso. Se eu sou seu presente, deve ter uma razão. Meu corpo já quis te trair, meu coração disse que não. Pra ser fiel não preciso tá colado. Onde tem amor não existe traição. Onde tem amor não existe traição. Não existe não. Não mesmo.